São as mesmas batalhas com derrotas e vitórias. São as mesmas andanças por um momento de glória. Chega alvorada, é no passo que lhe convém, com partida e chegada. É, me diga como ela é, a vida como ela é, não sei, eu nunca sei. É, me diga como ela é, a vida como ela é. Mais um amor diferente, mais um dia de sol e a chuva encharcando a semente. Tantos cabelos brancos tem balançando no vento, uma ideia na mente vem com tanto pensamento. É, me diga como ela é, a vida como ela é. Alvorada, é no passo que lhe convém, com partida e chegada. É.